Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Quando se foram deitar, cada um para seu lado,

Só com

morte. Não nasci para ser herói, tenho pena, mas grito quando me dói. Sabes bem como te quero, se não te encontro, desespero. Peças milagres, não, não me peças milagres, só não me peças milagres. Partilhar aquilo mais te quero dar. Não ter medo de esperar.

Canal 2 da Antena Web. Canções que tanto adora, de Portugal. teus olhos pretos, esses que sabem amar e também enfeitiçar. Esse teu doce sorriso é para mim fascinação que desperta paixão. Paixão.